2014. Estamos iniciando uma vez mais o programa Momentos Espirituais e vamos dar continuidade ao estudo das leis morais. Estamos estudando a lei de liberdade e no item que se refere à fatalidade. Na semana passada, no último programa, nós tivemos a oportunidade de fazermos alguns comentários referentes à fatalidade, quando nós pudemos expor aquele caso que foi revelado pela espiritualidade, de que o Tancredo Neves, a desencarnação do Tancredo Neves igualou a lei de justiça para o espírito de Joaquim Silvério dos Reis, aquele mesmo que foi o delator da Inconfidência Mineira. Então, pudemos fazer alguns comentários nesse sentido, algumas coincidências, né? As cirurgias que podemos classificar como cirurgias esquartejadoras, que o Tancredo Neves foi submetido e sentiu na pele aquilo que ele impôs ao Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o nosso grande herói da Inconfidência Mineira. E ele, lá no mundo espiritual, para se redimir perante a própria consciência, para se redimir com o auto-perdão, para perdoar-se a si próprio, ele pediu essa encarnação para que ele tivesse a oportunidade de sentir na pele o mal que ele impôs não só a Tiradentes, como também aos companheiros da Inconfidência Mineira, uma vez que o Tancredo Neves, ao ser eleito, ele também sentiu a frustração de não poder tomar posse, uma vez que foi abatido pela doença que acabou culminando com a sua desencarnação algumas semanas depois que foi internado. E essa frustração que ele sentiu foi a mesma frustração que ele impôs aos antigos amigos da Inconfidência Mineira. Então, por uma análise simples, nós podemos constatar que a lei de justiça ou a reencarnação, o objetivo da reencarnação é a justiça de Deus manifestar-se. E por esta análise daquilo que aconteceu com o nosso querido Tancredo Neves, nós podemos constatar a bondade de Deus ao oferecer uma oportunidade nova através da reencarnação. Boa noite, Marcos. Boa noite, Guilherme. Gostaríamos de ouvir as considerações iniciais. Boa noite a todos. Esse tópico de fatalidade é bastante, vamos dizer, além de interessante, é bastante controverso, porque o que nós podemos, dentro da nossa capacidade de análise, é, em linha mais ou menos o que o Marcelo colocou, é tentar inferir através de fatos e acontecimentos, buscar os elos de ligação com situações no pretérito, que realmente podem ter trazido à tona esse desejo do espírito em, de alguma forma, se recompor ou aprender, vamos dizer assim, assimilar as suas lições em relação a erros e equívocos cometidos no passado, em encarnações anteriores. E fazendo essas ligações ou essas relações, nós podemos estabelecer alguns tipos de padrões ou parâmetros para esse tipo de acontecimento. Então, é importante a gente diferenciar a fatalidade, que muita gente acaba considerando como algo, como uma espécie de maldição, uma coisa que você está predestinado porque de alguma forma você tem que pagar por aquilo. O conceito muitas vezes é bastante diferente. É uma prova ou um processo de aprendizagem para que o espírito possa se livrar de algumas amarras que ele traz de problemas e encarnações anteriores e aprender no caminho da sua evolução. Então, esses focos são mais interessantes de serem observados, porque a palavra fatalidade é uma palavra fatal, fazendo uma pequena brincadeira, quer dizer, nós aqui, na nossa encarnação, no plano material, nós encaramos essa palavra de uma forma muito radical nesse sentido, ou seja, é uma punição severa, que fizemos de alguma forma por merecer, ou então, em pessoas mais supersticiosas, até um encanto, uma maldição, uma feitiçaria que alguém colocou sobre aquela pessoa para que ela sofresse um processo sobre o qual ela não teria nenhum controle, vamos dizer assim, nenhuma forma de evitar. Então, é mais para contextualizar um pouco de que a fatalidade no sentido espírita, espiritual, que nós estamos aqui tratando, é esse tipo de fatalidade. Tá, uma série de acontecimentos que acabam se ligando com situações pretéritas, por motivos principalmente de aprendizado e, por que não dizer também, de uma recomposição com sua própria consciência. Né? Guilherme? Boa noite a todos os ouvintes. Queria lembrar, antes de mais nada, que quem está escutando o programa através do YouTube ou através de algum aplicativo de podcast, que nós fazemos a transmissão ao vivo todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite. Quem quiser, então, escutar ao vivo, basta ir no site da nossa casa, que é www.cepaulodetarso.org.br. E lá existe o link para escutar a rádio ao vivo. Então é só clicar lá na sexta-feira. A partir das 9h30 nós já colocamos uma música e a partir das 10 nós começamos então o programa. E para quem está escutando ao vivo, gostaríamos de lembrar que também os programas todos são gravados e são disponibilizados depois no nosso canal do YouTube. Basta procurar por CEPT Vinhedo no YouTube, que vocês vão achar o nosso canal e todos os programas estão lá gravados. E para quem tem iPhone, iPad ou iPod, podem também, através do aplicativo Podcast, que pode baixar gratuitamente na Apple Store, pode fazer o download de todos os programas que nós gravamos e colocamos lá. E em breve também usuários de outros smartphones também serão beneficiados, a gente vai conseguir colocar também para o Windows Mobile e também para o Android. Gostaríamos também de lembrar que sugestões, críticas, tudo relacionado aos programas, fiquem à vontade de enviar comentários no e-mail cept.vinhedo@gmail.com. Esse e-mail foi criado exclusivamente para tratarmos dos assuntos relacionados ao programa. E para começar aqui o nosso assunto, e parece que a sexta-feira tem nos brindado com algumas datas especiais. Hoje, se Ayrton Senna fosse vivo, completaria 54 anos. Então, bem apropriado para o assunto fatalidade que estamos aqui colocando, e fica aqui uma homenagem para essa pessoa que deu tanta alegria para o povo brasileiro. É verdade, Guilherme, bem lembrado, né? Aquela manhã do dia 1º de maio de 94, que marcou a todo o povo brasileiro, né? Parece que todo o povo, toda a população brasileira naquele dia levantou-se um pouco mais cedo para em frente à televisão, acredito que todos nós temos uma história naquele dia 1º de maio, né? Quando tem essas grandes comoções, todos falam, nos nos recordamos de onde nos encontrávamos, o que, que aconteceu, e aí ficamos assistindo aquelas cenas tão marcantes, tão tristes, né? Principalmente quando se refere àquela imagem, para mim, que é muito forte, né? E que praticamente selou a sua desencarnação, quando o pescoço dele, vocês devem se lembrar, quando o pescoço dele ainda no carro, ele não tem controle do pescoço e o pescoço gira, gira de acordo com o movimento, né? O movimento do carro, o movimento movimento normal, né? Do corpo, e ele não tinha controle nenhum. Então nós acreditamos que naquele momento provavelmente ele já havia desencarnado. É lógico que ele foi socorrido, tentou-se todos os meios disponíveis para ressuscitá-lo, mas infelizmente ele completou a missão naquele instante. E certamente que podemos considerar que a curva do Tamborello para o Ayrton Senna, sem dúvida, revelou esse destino inevitável, se assim podemos dizer, como a definição de fatalidade. E o Kardec, nessa primeira colocação que ele faz em O Livro dos Espíritos, então ele pergunta para os benfeitores: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? Aí os benfeitores respondem: a fatalidade existe apenas na escolha que o espírito fez ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. E da escolha que ele fez resulta uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu e em que se acha. Falo das provas de natureza física, porque quanto às provas de natureza moral e às tentações, o espírito, ao conservar seu livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre melhor para ceder ou resistir. Ou melhor, é sempre senhor para ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir de modo a dominar sua vontade. Um espírito mau, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo. Porém, a vontade do espírito encarnado está constantemente livre para decidir. Então, vejam vocês que nós, ao planejarmos a nossa reencarnação, uma série de situações, uma série de análise é levada em consideração. E podemos assinalar que esse estudo que é feito previamente lá no mundo espiritual não leva em consideração os acontecimentos menores do dia a dia. Eu vou tomar café às 8 da manhã, vou almoçar meio-dia e meia, vou jantar às 19h30, porque é da vontade de Deus e tem que ser assim, etc, etc. Então, nós queremos dizer que esses pormenores da vida fazem parte do nosso dia a dia, que não tem uma planificação prévia. Agora, a planificação prévia que os benfeitores espirituais participam e nos inspiram nessa programação antes de reencarnar, essa planificação, ela se refere àquilo que vai servir de prova, que vai servir de um fator de estímulo para conseguirmos obter o aprendizado necessário, para obtermos essa vantagem, se assim podemos dizer, de ao passarmos, ao superarmos esta ou aquela prova, avançarmos um pouquinho mais, um degrau a mais, na senda da evolução espiritual. Então, se nós temos muita dificuldade em desenvolvermos a paciência, então os benfeitores espirituais vão organizar a nossa reencarnação de tal maneira que nós vamos enfrentar várias situações ao longo da nossa existência com esse objetivo de desenvolvermos a paciência, ou seja, de desenvolvermos o autocontrole diante das adversidades. Então, diante das provações que a vida nos propõe, então nós temos que desenvolver esse autocontrole. Ou seja, nós devemos nos esforçar para não nos revoltarmos com a providência divina, não colocar a responsabilidade em Deus, colocar a responsabilidade dessas dificuldades que a vida nos propõe no governo, de colocar a culpa no governo, no vizinho, no prefeito da cidade e assim por diante. As dificuldades que a vida nos propõe têm como objetivo principal o nosso avanço, o nosso progresso, o desenvolvimento da nossa inteligência, o desenvolvimento da nossa vontade, da nossa determinação em perseverarmos no bem, em perseverarmos com as atitudes positivas, para que também possamos compartilhar, esse verbo compartilhar me marcou bastante, sabe, Guilherme, que foi uma proposta que nós tivemos a honra de participar da entrevista na semana passada com a Vanessa Ancelone, que faz um trabalho muito bonito lá nos Estados Unidos, em Baltimore, onde ela dirige um centro espírita lá nos Estados Unidos, e ela compartilhou, né, os conhecimentos que ela possui conosco. E da mesma forma devemos agir em nosso dia a dia, compartilhando aqueles conhecimentos que adquirimos e passando não só esses conhecimentos no sentido intelectual, como também compartilhar aquelas virtudes que nós já possuímos e que nós ainda estamos aprendendo, para transmitir para os nossos irmãos de caminhada fé, coragem, resignação, submissão à vontade de Deus, para que possamos superar as provas que a vida nos oferece com esse objetivo de avanço. Vamos fazer uma pausa musical e em seguida retornaremos para mais alguns outros comentários. E a pausa musical é com o tema da vitória, que era a música, é ainda a música tema do nosso Ayrton Senna, a música que nós escutávamos tantos domingos quando ele nos dava tantas alegrias. Fica aqui com vocês. Então retornamos com o programa Momentos Espirituais, dando continuidade ao estudo de Lei de Liberdade no item Fatalidade. E o nosso Marcos tem um comentário interessante que nós gostaríamos de ouvi-lo, Marcos. Fica à vontade. É mais um ponto aqui de reflexão, até para algum comentário seu, do Guilherme, com referência ainda ao tópico Fatalidade, porque existe um tipo de ocorrência que pode ou não ser classificado como fatalidade. É melhor a gente dar exemplos, fica mais fácil entender. Pessoas célebres que morreram, vamos dizer, ou desencarnaram numa idade muito baixa, ou seja, muito jovens ainda, né? E aí eu vou fazer uma certa ilação em relação a isso. Eu vou dar aqui dois exemplos, poderíamos dar o do próprio Senna, tá? Mas vamos dizer que o Senna está encaixado aí o desencarne dele num outro contexto. Vamos falar de duas figuras que praticamente todo mundo conhece, James Dean e Bruce Lee. Então, os dois têm uma coisa em comum. Eles sempre alardearam ou manifestaram um desejo e um certo fascínio pela própria morte. E eu me lembro de uma frase, Bruce Lee até hoje é um ícone, vamos dizer, em várias coisas, é considerado o maior lutador de todos os tempos, era uma pessoa extremamente emocionalmente, muito, mentalmente muito forte, né? É uma pessoa que numa luta ele teve um problema na coluna, os médicos todos que ele consultou disseram que ele não poderia mais caminhar, ele estava comprometido. A parte da estrutura da coluna dele, e ele sozinho comprou diversos aparelhos, instalou na sua casa e voltou a lutar, fez os filmes todos que ele fez, né? Sempre com muita eficiência. Então era uma pessoa com uma mente muito forte, etc e tal. Mas uma coisa que ele falou, que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui, ele disse que gostaria, sempre quis desencarnar, morrer jovem, bonito e famoso, querido. E ele conseguiu isso na faixa dos 30 anos, entre aspas, né? Conseguiu, entre aspas. Desencarnou que na é, faixa dos 30 anos. Que é o auge do nosso corpo físico, né? Isso, Marcos. Quando ele estava no auge absoluto em todos os sentidos. Então, uma pessoa com essa capacidade de concentração mental poderia ter plasmado esse tipo de situação. Quer dizer, eu dei esse exemplo da recuperação dele de um problema grave de coluna, que provavelmente nenhum de nós conseguiria se recuperar desse problema. Mas eu vou dar um outro exemplo. E voltou a lutar em alta performance. Em alta, altíssima. E um outro exemplo que me chamou muita atenção no documentário sobre a vida dele, um ator americano, não me recordo o nome, se não me engano era Lee Marvin. O Bruce Lee dava aula de artes marciais para alguns atores nos Estados Unidos e fez amizade com alguns. Um dia ele foi visitar esse ator. Não era o Lee Marvin, era um cara bem mais forte, mas não me recordo o nome, não vem ao caso. E ele tinha uma mini academia no segundo andar da casa dele. Então lá ele tinha aparelhar de ginástica, aqueles sacos de areia para socar, etc e tal, porque ele fazia filmes de ação, né? E aí o Bruce Lee foi lá conversar com ele. E aí, conversando sobre essa parte de física, exercício e tal, ele falou: Ô Bruce, fiz uma bobagem. Comprei aqui um saco de areia que pesa 90 quilos. Uma bobagem, porque ninguém consegue tirar esse negócio do lugar. Você imagina um saco de areia pendurado. Normalmente o saco de areia tem 20, 30 quilos no máximo, né? Ele falou: ninguém. Chegou um cara aqui com 120 quilos, socou, não conseguiu nem mexer com o negócio. Aí o Bruce Lee falou: me dá 2 minutinhos. Aí ele sentou, ficou naquela posição de se concentrar. Bruce Lee pesava 57 quilos. Tá? Ele se levantou, tomou um impulso, saltou sobre o saco com o pé, jogou o saco para fora da janela, lá no jardim da casa desse ator americano. Meu Deus. Quer dizer, isso não tem nada a ver com o físico, não pode ter. Lógico. Porque como é que um cara pesando 50 e poucos quilos desloca um peso desses? E ele jogou a distância até a janela de mais ou menos 6, 7 metros. Distância considerável. E o saco passou pelo vidro da janela, quebrou, foi para lá no jardim. Quem contou isso foi o próprio esse próprio ator aí. Que você não se recorda. O Bruce já tinha morrido, né? Então imagina, será que uma pessoa com essa capacidade, vamos dizer assim, cerebral, ou até pode ser espiritual, conseguiria plasmar uma fatalidade, entre aspas? O próprio James Dean já é um pouquinho diferente, porque o James Dean morreu num bólido, numa velocidade espantosa, 240, 250 km por hora, e ele também tinha essa mesma... ele tinha mais problemas, vamos dizer, espirituais do que o próprio Bruce Lee, porque ele tinha uma série de traumas, aqui não vem ao caso. Mas ele também tinha esse, entre aspas, desejo de não prolongar a sua existência terrena. Ele manifestou várias vezes interesse também em deixar a carne mais cedo, ou cedo, vamos dizer assim. E ele desencarnou mais jovem ainda do que o próprio Bruce Lee. Se não me engano, ele estava na faixa dos 26, 27 anos, é certo? Acho que era um pouco mais, não? Porque ele só fez 3 filmes. E o mais famoso foi Assim Caminha a Humanidade. E ele fez mais um lá depois desse e morreu em seguida. Eu acho que ele não tinha 30 anos, eu não tenho absoluta certeza. O nosso Guilherme daqui a instante já vai dar a informação precisa. Não, na verdade eu fiz menção de falar para completar uma coisa. O James Dean, ele, a gente teve a conversa com a doutora Vanessa no sábado. E ele foi uma das pessoas que historicamente é conhecido por ter o que na época não se conhecia como o que eu vou falar agora, mas que hoje é conhecido como TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E as pessoas que possuem esse distúrbio, uma das características delas é a paixão por velocidade, que era o caso dele, né? Então, assim, dos casos clássicos estudados, ele é um que, muito embora naquela época o diagnóstico não fosse esse, talvez dislexia ou qualquer coisa do gênero, mas que hoje ele é um caso estudado sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Não, mas eu disse que daqui a instantes você vai dar essa informação para nós. A idade do James. A idade do James. Ele desencarnou. É a idade que ele desencarnou. Agora, o Marcos, quando você falou bólido, explique para nós aí o que significa bólido, que eu estou desejoso de aprender. Um veículo em alta velocidade, altíssima velocidade. Veículo, ou, qualquer que seja o veículo. Não, veículo esportivo normalmente. Veículo, né? Esportivo, okay. Veículos tipo Ferrari, Lamborghini, eu não me lembro, eu acho que era uma Porsche no caso dele. Aprendi mais um. É, tem uma questão aqui que o Kardec coloca, que ele fala assim: algumas pessoas mal escapam de um perigo mortal para logo cair em outro. Parece que não teriam como escapar à morte. Não há fatalidade nisso? Exatamente. Aí os benfeitores falam: a fatalidade só existe no verdadeiro sentido da palavra, apenas no instante da morte. Ou seja, quando esse momento chega, seja por um meio, seja por outro, não o podeis evitar. Não o podeis evitar. Ou seja, é inevitável. 24 anos. O Guilherme está nos lembrando aqui que o James Dean realmente abandonou o corpo. Abandonou o corpo é melhor do que mais morrer. Mais cedo do que eu pensava. Abandonou o corpo aos 24 anos. Eu achava que era um pouquinho mais, eu achava que era 30 e alguma coisa. Só mais uma observação sobre o que me ocorreu agora. Agora o oposto, tá? Outro dia eu estava vendo uma biografia de um ator que não teve grande destaque em Hollywood, mas que foi, na vida real, o maior herói de guerra dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial, o cara chamava-se Audie Murphy. O Audie Murphy fez alguns filmes, assim, não excelentes, mas bons filmes, mas nada assim de destaque. E eu me lembrei agora de uma entrevista, porque ele fez um filme biográfico também sobre a vida dele. Aí todo mundo: como é que você, um cara baixinho, né, franzino, conseguiu ser o maior herói da Segunda Guerra do Exército Americano? E aí ele contou como começou a história. Eles estavam encurralados com seu pelotão por um outro agrupamento mais forte de alemães. E os alemães estavam melhor armados, ele estava com acho que 20 companheiros. Ficou sozinho, todos os outros foram mortos pelos alemães. E só restava ele. E os alemães avançaram, vendo que, né, a situação já estava propícia para tomar a posição. Aí ele pensou e falou: bom, eu já estou realmente morto, né? Aí ele pegou a arma dele e pulou para cima dos alemães, do pelotão de alemães. Aquilo surpreendeu tanto que ele acabou, vamos dizer assim, matando diversos soldados alemães, e os outros fugiram, impressionados com a coragem dele, com a forma como ele reagiu. Então ele falou: não era heroísmo. Eu falei: bom, não tenho mais saída aqui, eu vou fazer. Foi muito autêntico. É o que me resta. É o que me resta. Depois disso, computa-se que ele... É uma coisa desagradável até de falar, mas vamos dizer, computa-se que ele matou, provocou o desencarne de 380 e poucos soldados alemães em combate. Ele sozinho, quer dizer, ele individualmente. E aí vem a questão, exatamente o oposto, né? Isso é uma fatalidade, quer dizer, ele não havia programação para que ele desencarnasse, porque um ser humano normal, com essas características físicas, inclusive, ele não era um gênio, foi criado numa fazenda, se não me engano, do Iowa, quer dizer, é uma pessoa absolutamente comum, uma pessoa normal, comum, fraco fisicamente, nada excepcional em termos de inteligência ou coisa que o valha. Quando você ouve falar de um herói, uma pessoa que faz esses feitos, você pensa logo numa pessoa forte, musculosa, inteligente, né? E aí você vê uma figura absolutamente comum, vamos dizer, na melhor das hipóteses. E aí como é que uma pessoa consegue passar um período tão grande, correndo tantos riscos, assumindo riscos impressionantes, e não foi ferido? Um negócio impressionante, quer dizer, às vezes você começou lá no seu primeiro dia num conflito desse, e o cara já morre no primeiro dia. Esse cara passou praticamente a guerra inteira fazendo todo tipo de ato de heroísmo sem ser ferido. Isso deve estar ligado também à programação. Podemos dizer que é o destemor do destemor do desconhecido, ou o destemor da ignorância, né? Porque ele não tinha conhecimento, né? Então ele não tinha nada a perder também, né, Marcos? Né? É que nem como nós observamos às vezes no futebol, o time grande vai jogar contra o time pequeno, né? Aí o time pequeno, o que, que ele tem a perder? O mais provável é que ele venha a ser derrotado, né? Então ele joga com tranquilidade, joga sem responsabilidade, né? Com atrevimento até. Exato, com atrevimento, né? Pois não, Guilherme? Bom, vamos para o Oriente. Enquanto a gente estava falando do Bruce Lee, eu não sou o grande estudioso do Tai Chi Chuan, mas o Chi do Tai Chi Chuan, que é a energia, uma das coisas que falam do Bruce Lee, que ele tinha o controle tão grande da mente dele, que ele canalizava o Chi, que é essa energia, para fazer coisas que a física até... exatamente, né? E para os curiosos de plantão que queiram pesquisar, vale a pena, porque existem várias reportagens, inclusive vídeos no YouTube e outros canais, que mostram pessoas com controle dessa energia colocando fogo, por exemplo, num pedaço de papel só com a energia, com essa energia Chi. Pessoa encosta, por exemplo, tem acho que é um japonês ou coreano, não sei. Você encosta nele, ele está de sunga, não tem nada no corpo dele. Ele consegue canalizar aquela energia tal que quem está encostando nele leva um choque, né? É uma coisa muito legal. De novo, não sou estudioso, sou até um pouco cético, mas vale aí a dica para quem quiser pesquisar um pouco mais. E nesse assunto do time de futebol e ainda lá no Oriente, também para os curiosos e pesquisadores, existe um livro chamado A Arte da Guerra, né? Que foi escrito por um general estrategista e filósofo chinês, que viveu antes de uma época antes de Cristo, e existe um livro que se chama justamente A Arte da Guerra, escrita supostamente por ele ou alguém que aprendeu coisas com ele, e fala justamente o seguinte: quando você quer matar o seu inimigo, você nunca pode encurralar o seu inimigo, porque quando você encurrala o seu inimigo, ele vai lutar com todas as forças para te derrotar. E aí cada um soldado do exército inimigo vai virar 10, vai ter a força de 10. Então é sempre deixar um flanco para ele poder escapar, que ele vai ficar naquela dúvida se corre ou se fica, e naquela dúvida você ataca e realmente você consegue conquistar. A incerteza leva à derrota, né? É o que explica esse episódio do Aldo Murphy, porque ele não tinha opção. Ou ele ficava ali à mercê e seria morto, ou ele falava: bom, já que eu vou morrer, vou fazer o que eu puder aqui para... E acabou dando certo. Isso é uma realidade, é verdade. Você vê quantas divagações e quantas reflexões que fazemos com uma questão proposta em O Livro dos Espíritos, né? Não, mas a dúvida que eu ia colocar em relação a essa questão do Aldo Murphy, qual é o papel do plano espiritual num processo como esse, né? Qual seria esse papel? Porque, contrariamente ao que a gente estava falando da fatalidade, de que você está aqui resgatando alguma coisa, etc. e tal, também pode existir a situação oposta. Quer dizer, meu amigo, você pode fazer, mas não é a tua hora. Ou seja, não está programado. Então, nesse caso, é a fatalidade invertida, vamos dizer assim, né? É dessa forma que eu pelo menos estou interpretando. Não sei se vocês concordam. É que quando você analisa uma guerra, né, Marcos? Então, sim, as batalhas como eram antes, né? Porque hoje não tem mais guerra de campo, né? Guerra de campo de batalha. Hoje é quem tem mais míssil é que vai vencer a guerra, né? Mas naquela época, que foi até outro dia inclusive, né, ainda haviam esses confrontos nas batalhas, e realmente nós podemos constatar que aqueles que morriam em combate, muitas vezes havia se programado dele morrer desta forma, ou dele enfrentar os perigos de uma batalha, para algum aprendizado, né, que esse aprendizado certamente vai ser útil para ele em um determinado momento. Porque nós podemos também, de acordo com essa citação que você fez, eu me lembro de esses filmes que falam sobre guerra, né, só que agora eu não vou me lembrar o nome do filme, mas esses filmes que volta e meia, na década de 80 principalmente, passava-se na TV, referindo-se aos episódios principalmente da Segunda Guerra Mundial, e eu me lembro que tinha lá um guerreiro americano que ele estava muito bem postado e escondido. E ele havia combinado com os seus parceiros uma determinada senha, né? Que era um assovio, dois assovios, alguma coisa assim. Só que momentos antes, os alemães tinham detectado essa senha, né? Tinham percebido essa senha e ele não percebeu, né? E aí os alemães puderam surpreendê-lo, né? E ele acabou sendo alvejado, sendo morto, né? Então, quer dizer, né? São situações opostas, né? Que também imprevisíveis e de difícil análise, né? Só com conhecimento bem amplo, né? Da espiritualidade superior que vai fazer essa engenharia, como o Livro dos Espíritos nos ensina, né? Que fatalidade só existe no momento da morte, né? Então, no momento da morte, aí não tem conversa, é aquele momento inevitável, né? E eu até gostaria de após essa nova pausa musical, propor aqui para os companheiros, para os ouvintes, a análise que é colocada num diálogo muito bonito, né, que o Kardec faz a evocação de um espírito que havia se suicidado, e ele faz essa evocação para que esse espírito conte a experiência que está relatada lá na obra O Céu e o Inferno, também intitulada A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Muito bem, e essa pausa musical a pedido do nosso amigo Marcelo é com a música Soleado, cantada por Moacir Franco. Cantada e é dele, né? É dele, música, de autoria dele. É. Vamos lá.

de uma emoção muito profunda, ele nos remete a várias reflexões e, por esse motivo, nós escolhemos esse relato, porque a morte do filho, que foi provocada por uma doença, embora não se faça identificada qual a doença, né, que foi, mas a morte do filho estava prevista. O gênero de morte havia sido programado lá na espiritualidade, e ele, como espírito eterno que era, era conhecedor de que ele morreria em idade jovem, o que acabou acontecendo aos 21 anos. Os pais, por sua vez, também haviam solicitado dos benfeitores espirituais enfrentar essa prova difícil que é a perda de um filho em idade jovem. Certamente que a sequência natural da nossa existência, da existência de cada um de nós, é os filhos enterrarem os seus pais, e não o contrário. Mas esse casal havia solicitado esta prova difícil de suportar a perda do filho em idade precoce. No momento do evento em que se dá a morte do filho, a mãe, infelizmente, não teve forças suficientes para suportar essa dor e escolheu o triste caminho do suicídio. Certamente que nós não somos juízes de ninguém, porque é muito fácil analisar do lado de fora e muito difícil para aquele que está vivendo aquela situação. Mas nós sempre nos recordamos dos ensinos do Mestre e, como diz Chico Xavier, os ensinos contidos no Evangelho servem para todas as situações de nossa existência. E um dos ensinos do Mestre, ele faz um diálogo com os seus discípulos, dizendo que os homens não são maus, os homens são fracos. E por serem fracos, muitas vezes fazem as escolhas menos felizes. Um homem, por exemplo, que tem uma amante, ele fez a escolha infeliz de não se tornar fiel à sua esposa. Pode acontecer o contrário também. Ou seja, muitas vezes este homem não é uma má pessoa. Muitas vezes é uma boa pessoa. Tem um comportamento de ajudar as pessoas que o cercam, colaborando nas mais diferentes situações. Só que, ao se ver diante da tentação de um relacionamento com aquela que seria a sua amante, ele não teve forças ou não teve a coragem moral para suportar aquela tentação e acabou se deixando levar pelas ilusões, se deixando levar pela imaturidade psicológica em que ele se encontra. A mesma situação podemos dizer desta mãe, cuja história se encontra lá em O Céu e o Inferno e que lemos agora há pouco. Porque, ao enfrentar esta dor imensa, ela também não teve forças suficientes para suportar aquela dor, não teve a coragem moral de aceitar humildemente essa separação e não só acabou fazendo a escolha infeliz do suicídio, pensando que o suicídio faria com que ela se encontrasse com o seu filho de imediato no mundo espiritual. E chegando lá no mundo espiritual, ela constatou que não só ela não se encontraria com o seu filho, que a havia precedido, como também ela aumentou o abismo da separação desse encontro lá no mundo espiritual. E foi esse o diálogo esclarecedor que, felizmente, foi muito útil e muito explicativo, elucidativo, o comentário que o evocador fez ao tentar esclarecê-la e, finalmente, como pudemos constatar no final do diálogo, ela aceitou a explicação e pôde iniciar o caminho do retorno. Gostaria de ouvi-los, companheiros. Bom, enquanto o Marcos pensa, reforçando o que o Marcelo falou, nós não somos aqui juízes, somos, como todas as pessoas que estão aqui ouvindo, pessoas imperfeitas, almas imperfeitas em busca de evolução. Então, quem está escutando, na verdade, não pense que o que estamos aqui dizendo faça parte de um tipo de julgamento, mas, como o nosso intuito aqui é a divulgação da doutrina espírita, e como a doutrina espírita é conhecida por ser uma fé raciocinada, fica aqui o convite para um estudo mais aprofundado dessa questão, quando a gente fala de suicídio, quando a gente fala de fatalidade. Isso tudo faz parte da lei da liberdade, que é o que nós estamos tratando agora, que é uma das leis morais que tem sido pauta dos últimos 5 programas que estamos aqui fazendo. Pensou, Marcos? Não, logo existiu. Na realidade, eu estava elucubrando algumas coisas aqui numa linha próxima a essa, porque tanto o suicídio quanto você tirar a vida de outra pessoa, obviamente são erros, né? São fraquezas, são atos de fraqueza. Mas óbvio que todos eles têm gradações, né? Então, claro que um assassino serial, um ditador aí sanguinário, ele tem muito mais a aprender do que uma pessoa no momento de alta emotividade ou com a sua vida própria em risco, acaba tirando a vida de um semelhante. Óbvio que existem essas gradações, né? Tanto para tirar a vida de alguém como para o próprio suicídio, né? Eu sempre me lembro de uma história que na Suécia, por exemplo, na década de 80, a alopecia ou a queda de cabelos era a segunda razão para suicídio no país. Então você vai dizer, bom, uma pessoa que se suicida porque está ficando calvo, mesmo careca, eu diria que tem muito mais a aprender do que essa mãe que o Marcelo mencionou. Ou seja, a motivação para o erro é muito, muito mais leve e, portanto, muito menos justificável, né, nesse caso. Não preciso dizer que a primeira motivação nesse caso, estou falando da Suécia, mas podemos pegar outros países aí, né? O primeiro caso era a desilusão amorosa, ou seja, gosto de alguém que não gosta de mim. Esse era o principal motivo para o suicídio. O segundo motivo, perda de cabelo, alopecia. Quer dizer, uma coisa que, vamos dizer a verdade, para uma mulher pode até ser um pouco mais chato, né? Mas para um homem, isso é uma coisa quase que, não sei, é indiferente ou pouco importante, né? Então, essa gradação a gente precisa ter em mente, né? Da mesma forma, tirar a vida de outrem, como eu disse, você pode tirar por uma questão de levar alguma vantagem, por exemplo, estar roubando alguém, ou você está querendo se manter no poder, como o caso de um ditador sanguinário, ou uma pessoa que tem um desvio, né, muito sério de comportamento, como um serial killer, uma pessoa com problemas psicológicos muito sérios, etc. e tal. E você tem casos em que, mesmo sendo incorreto tirar a vida, como é o caso da eutanásia, por exemplo, né, a intenção da pessoa não é a intenção pior de todas. Ela continua errando, mas ela está errando num grau que tem que ser levado em consideração, que é inferior ao grau de motivação de um assassino, por exemplo, um serial, que mata muitas vezes por diversão, porque acha que aquilo é uma coisa que ele deve fazer, etc. e tal, ou porque alguém bateu nele quando ele era criança, essas histórias todas aí que a gente está cansado de ver e ouvir. E eu tenho um exemplo que me marcou muito para dar essa diferenciação, que, se não me engano, até já comentei com o Marcelo há tempos atrás. É um caso de muito difícil julgamento. Numa época, meu pai, quando médico, ele atendeu um paciente que trabalha até hoje na Rede Globo, que é o Hamilton Rodrigues, e ele esteve, foi o único jornalista brasileiro a cobrir a guerra do Vietnã. E ele comentou isso com meu pai, porque ele fez mais de uma consulta com ele, eles conversavam. Ele disse o seguinte, que ele perdeu uma perna, né, seguindo lá, fazendo as reportagens, perdeu uma perna porque pisou numa mina lá. Pisou não. Um soldado americano acabou evitando que ele pisasse, mas mesmo assim ele perdeu a perna. Pela proximidade. Esse soldado perdeu a vida nisso, mas salvou a vida dele. Ficou só com o problema de ter perdido a perna. Então você vê que tem pessoas que realmente têm uma visão espiritual, uma evolução maior que a nossa, né? O soldado sabia que ia morrer, mesmo assim saltou por cima da porque ele não tinha experiência, né? Então ele ia pisando, o soldado viu, saltou, tirou ele do impacto maior, mas pegou em cheio, né? Pegou em cheio a granada, ou a bomba, não sei o que que era. Mas ele contou um caso interessante. Segunda vez que ele saiu lá numa patrulha, um dos soldados mais jovens da frente, que provavelmente estava no começo ainda lá, caiu numa armadilha de bambu, que eram as armadilhas que eles faziam no meio da mata, né, cheia de farpas de bambu. E o soldado ficou todo atravessado pelas varetas de bambu. E o tenente que estava comandando o pelotão chamou o sargento e falou: retire ele daí, porque ele está sofrendo muito e ele vai morrer se continuar aí. E aí o pessoal obedeceu, retiraram, começaram a puxar, saiu aos pedaços, porque a armadilha é feita para isso. Puxaram o braço, saiu o braço, não saía a pessoa. Então, cada vez que puxava, saía um pedaço. Então, ele sofreu mais ainda e morreu, obviamente, né? Bom, aquilo traumatizou, claro, que o tenente que deu a ordem, todo mundo que participou. E aí passaram-se mais 2-3 meses, ele saiu um outro dia numa outra patrulha. Aí, no caso, era um sargento veterano já, que já tinha participado até da Guerra da Coreia. Então, já conhecia bem o ambiente lá. E, novamente, um soldado caiu numa armadilha semelhante. E aí ele disse que a diferença, o sargento mais, vamos dizer assim, veterano, ele simplesmente sacou a pistola e atirou na cabeça do soldado que havia caído na armadilha. Para evitar um sofrimento. Para evitar uma morte muito pior, exatamente. E aí você fala, bom, não posso fazer uma análise tão crítica em relação a essa ação quanto eu faria de uma pessoa matando um inocente, por exemplo, numa rua, para roubar, ou para fazer alguma coisa desse tipo. Então nós precisamos muito usar o bom senso avaliar bem, exatamente, os agravantes de cada ação. É mais essa reflexão que eu estava fazendo, que quando a gente vê, a gente analisa e reflete sobre o Evangelho, né, principalmente a versão, a interpretação que o Espiritismo faz do Evangelho, nós temos todo tipo de situação, como já foi dito aqui, mas nós, no nosso livre-arbítrio, na nossa capacidade de avaliação e no nosso próprio nível de evolução espiritual, nós temos que contextualizar cada tipo de situação. Nós não podemos julgar de uma maneira literal e de uma maneira genérica. É preciso realmente... Por isso que o julgamento é sempre muito complicado e muito difícil. Perfeito, Marcos. Bela exposição que você fez, e lembrando dessa história de algumas situações que para nós outros é fácil julgar, porque por estarmos de fora, nós podemos dizer que esse sargento cometeu uma eutanásia, né? Mas por outro lado, nós podemos dizer que ele evitou um mal maior, né? Que é aquele sofrimento que o nosso amigo lá estava sendo infligido, e ele certamente já tinha vivenciado experiências anteriores, né? Agora, em relação a esse probleminha das guerras aí, que nós estávamos até conversando aqui anteriormente, o Kardec fez uma indagação que é muito interessante, viu? Há homens que enfrentam os perigos dos combates com a convicção de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Aquele exemplo que você citou, né, do Aldmorph. Então, os benfeitores respondem: frequentemente o homem tem o pressentimento de seu fim. Como pode ter o pressentimento de que não morrerá ainda? Esse pressentimento vem por meio dos seus protetores espirituais, que querem adverti-lo para estar pronto para partir, ou estimulam sua coragem nos momentos em que é mais necessária. Pode vir ainda pela intuição que tem da existência escolhida, ou da missão que aceitou e sabe que deve cumprir. Então, por esse motivo, é que o... É Waldmorph, né? Como é que se escreve? Vai, soletra aqui, ó. Soletra. A-U-D-I-E, primeiro nome. Ode. Depende do estado, né? Pronuncia de maneira diferente, mas o mais certo é Ode. E a segunda é M-U-R Murphy. M-U-R-P-H-Y. Ode Murphy. Uh-huh. Em alguns lugares se pronuncia Ode mesmo, no interiorzão principalmente, mas é Ode Murphy. Tem uma outra colocação que o Kardec faz, que ele fala assim: há fatos que forçosamente devem acontecer e que a vontade dos espíritos não podem afastar? Aí os benfeitores respondem: sim. E sim, existem fatos que a vontade dos espíritos não podem afastar. Mas vós, antes de encarnar, vistes e pressentistes quando fizestes vossa escolha. Entretanto, não acrediteis que tudo o que acontece está escrito, como se diz. Um acontecimento é muitas vezes a consequência de um ato que praticastes por livre vontade. Caso contrário, o acontecimento não teria ocorrido. Se queimais o dedo, é consequência de vossa imprudência e ação sobre a matéria. Apenas as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir na evolução moral, são previstos por Deus, já que são úteis para a vossa depuração e instrução. Então vejam vocês que, como dissemos no início, esses acontecimentos menores muitas vezes são consequências de atos que nós mesmos praticamos, né? Não tem nada a ver com Deus, com os benfeitores espirituais, nada disso. Agora, há aqueles acontecimentos importantes, aqueles acontecimentos que vão exercer uma influência em nossa vida e que realmente tem uma demarcação e um objetivo em nos elevarmos moralmente, em exercitarmos a nossa inteligência e assim por diante, né? São acontecimentos determinantes. Acontecimentos determinantes, exatamente. Eu tenho uma dúvida. Se não me engano, no programa passado, nós falamos sobre o caso daquele noivo que no dia do seu casamento estava com um copo no bolso que ele botou para tirar uma foto e depois ele foi dançar na pista, escorregou, caiu, o copo se partiu, rasgou a femoral dele e ele teve ali uma hemorragia e morreu na Páscoa, na própria festa, né? Exatamente. Isso é uma fatalidade? Eu realmente não sei. Seria uma fatalidade ou pode ter sido uma imprudência que acabou causando a sua morte? Então, esses casos, né, Guilherme, são difíceis da gente abordar porque nós não temos um conhecimento mais amplo, né? Mas o que nós podemos definir é que o gênero de morte foi escolhido pelo espírito antes de encarnar. O gênero de morte. Então, e provavelmente o momento também, né? Que o momento, né, no caso do exemplo que você citou, é um momento marcante na vida do indivíduo, né? Um momento de confraternização, de alegria, né, com os familiares, aquela coisa toda, né? E esse momento, que é o momento de uma vida nova, ele vê frustrar, né? Ele vê uma frustração. A conclusão que eu chego, ou a análise que eu faço, é semelhante à história do Tancredo, né? Que ele viu frustrada essa nova etapa da vida que ele iniciaria, provavelmente por uma situação que ele impôs a alguém em existência anterior, né? Então ele pediu esse gênero de morte. Agora, o copo, nós podemos dizer que foi o pretexto, né? Houve imprudência dele? Certamente que houve imprudência. Não só o copo, como o álcool, né? Lógico que a bebida alcoólica, ainda mais numa festa de casamento, nós sabemos que muitas pessoas perdem o controle, aquela coisa toda, né? Aliás, eu nem sei, você tomar um aperitivo é, vamos dizer assim, aceitável, né? Agora, na festa do seu casamento, você vai encher a cara para fugir do quê, né? Você vai lá cumprimentar as pessoas, é um motivo de alegria, tal, tal. Aí você vai encher a cara, lógico que você vai estar sujeito a esses acidentes, né? Eu de verdade não sei nem se era copo de onde ele estava bebendo bebida alcoólica. Imagino que sim, mas não. Imaginamos que sim. Isso, né? Não sei. Mas então o que a gente pode concluir é que, uma vez tendo escolhido isso, se não fosse o copo, podia ser sair dali um acidente automóvel. Alguma coisa. Ou no dia seguinte, algo ali. Na lua de mel. Certo. Exatamente, né? Então, ele tinha que passar por essa prova de ver frustrada essa nova etapa da vida dele, né? E também, sabe lá, né? Por que pegou a femoral, né? E o cara se esvair em sangue e certamente não deu tempo de ser atendido, que acabou culminando com a morte, né? Muitas vezes dá para salvar esses casos, né? Às vezes ele estava num local afastado e outras, talvez outras razões também contribuíram, né, para ele desencarnar, né? Mas é inusitado, né? Porque é uma forma muito inusitada de você desencarnar. Quer dizer, uma série de fatores agregados aí, quer dizer, você colocar um copo de vidro no bolso já é uma coisa pouco comum, vamos dizer assim. Aí você, a menos que estivesse alcoolizado, né, você cair sobre esse copo e ainda dá azar de que o vidro justamente cortou, né, a veia femoral, que é uma coisa realmente extremamente séria. A gente vê às vezes, eu não, obviamente não tenho essa vivência, o Marcelo talvez tenha conhecimento melhor, mas uma vez eu vi uma reportagem, por exemplo, no Hospital das Clínicas, né, na parte de emergências lá de São Paulo, em que cirurgiões atendiam dezenas de casos de casos todo mês de pessoas que tinham levado tiros nas pernas e nos braços e sem nenhuma consequência mais traumática. Extraía a bala e tal, e o cara depois de 10 dias estava andando e tal, sem problema nenhum. E muitas vezes nem é preciso extrair a bala de imediato. Isso, aliás, eu conheci um jogador de futebol que jogava no interior, mas que jogava no São Bento de Sorocaba na década de 70, que o nome dele era Jair Bala, porque ele tinha sofrido um assalto, tinha levado um tiro na perna e devido à proximidade da veia femoral, essa bala nunca foi retirada. Então ele jogava futebol normalmente com a bala inserida na coxa. Então é uma coisa assim. Agora, quando a gente fala aí de voltando ao tema fatalidade, estamos falando aí de uma coisa inusitada, tem uma outra inusitada do lado contrário. Há um tempo atrás, há uns 7, 8 anos, num crime político, um prefeito de uma cidade interior mandou que a sua mulher fosse assassinada, porque acho que ela sabia de muitas coisas, etc. E acho que aquele problema da amante também influenciou, ele devia ter algum relacionamento fora do casamento. E achou que no momento que a mulher soubesse, ela iria contar as coisas incorretas que ele estava fazendo. Aí ele contratou uma pessoa qualquer lá, um jagunço, para eliminar. E era um funcionário da prefeitura, então era normal que ele estivesse próximo da mulher. E esse cara pegou um carro da prefeitura e foi levar a mulher para casa. E aí ele pegou uma estradinha mais afastada de terra, simulou qualquer problema mecânico, a mulher desceu e ele a esfaqueou diversas vezes, jogou a mulher na pista. E ela não morreu. Isso, passou duas ou três vezes com o carro sobre o corpo. Meu Deus. A mulher toda esfaqueada, e foi embora, né? Já fiz o serviço. A mulher toda esfacelada conseguiu achar uma casinha lá de roceiros lá, do pessoal que morava na roça, e chegou lá toda arrebentada, foi socorrida, sobreviveu, e o prefeito foi processado não só por corrupção, como tentativa de homicídio, né? Então, O nome dela é Sebastiana, né? Só pode ser, né? Porque o que é mais uma facada para São Sebastião, para Santa Sebastião? É, isso aí. Então, nós dizemos o que é mais uma flechada para São Sebastião, né? E é impressionante, porque, vamos dizer, 99,9% das pessoas não teria resistido. Vai, e não estamos falando aqui de Bruce Lee, de grandes atletas, estamos falando de uma senhora na faixa dos 50 anos, levemente obesa, se eu me lembro da descrição dela. Quer dizer, não é uma potência fisicamente falando. E ela resistiu a tudo isso. Então, aí talvez seja até o caso da fatalidade. Não era o momento. Não era o momento, sem dúvida. Aqui, ó, Guilherme, antes que você me pergunte, Guilherme, o Kardec já fez uma pergunta que eu tenho certeza que você faria para mim. 861 861 de O Livro dos Espíritos. Que você faria, que você colocaria aqui pra gente discutir, né? Não pra mim em particular, né? Que eu não tenho essa pretensão, né? Achou aí? Quer ler? Vamos lá, já que eu que faria. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio, sabia que viria a ser assassino? Você vê só que interessante? Então, uma pessoa que mata outra antes de reencarnar, ela sabia que ia ser um assassino? Aí os benfeitores respondem que não. Sabe que, escolhendo uma determinada espécie de vida, poderá ter a possibilidade de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, porque há nele quase sempre uma decisão antes de cometer qualquer ação. Portanto, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre para fazê-la ou não fazê-la. Se o espírito soubesse por antecipação que, como homem, deveria cometer um assassinato, é porque isso estava predestinado. Sabei que ninguém foi predestinado ao crime, e todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Além disso, confundi sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes existe fatalidade, é nos acontecimentos materiais cuja causa está fora de vós e são independentes de vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses atos emanam sempre do próprio homem, que sempre tem, consequentemente, a liberdade de escolha. Para esses atos, nunca existe fatalidade. Então, naqueles atos em que podemos fazer as escolhas, a responsabilidade é nossa, né? Agora, aqueles acontecimentos materiais e que podemos lembrar do exemplo citado pelo Guilherme, né, do programa anterior, né, Guilherme, do copo, né, que o copo é que teria sido o causador, né, da morte lá, do acidente que envolveu o noivo no dia do seu casamento. Então, esses acontecimentos materiais, aí sim nós podemos considerar como fatalidade, como uma situação inevitável, né? Eu acho que nós poderíamos fazer mais uma pausa e em seguida retornaremos para mais alguns comentários. Então vamos ouvir a música Paraíso, a Sinfonia do Amor, de Plínio Oliveira. Maldade ou tristeza, o pão sobre a mesa, janelas abertas pro sol entrar pra gente voar. Vejo um caminho sem medo da dor, flor sem espinho, crianças nas ruas, livres e nuas, tão vivas, tão cheias de paz e cor de puro amor. Dia que chega e não e divide um sorriso. O paraíso é um abraço, um pedaço de olhar. Se dá sentir pulsar meu coração na paz. Minha canção, meu coração, na palma da mão, Bem, então continuamos com esse bate-papo agradável aqui, que estamos fazendo reflexões que envolvem o assunto da fatalidade, que se encontra lá na Lei de Liberdade, né, em O Livro dos Espíritos. E essas reflexões nos remetem a várias recordações, a várias opiniões, né, que vamos observando. E uma coisa que me ocorre e que temos tido a oportunidade de ouvir com muita frequência, desde que abraçamos o conhecimento da doutrina espírita há cerca de 30 anos aproximadamente, que se existe uma fatalidade para o espírito, agora há pouco os benfeitores espirituais nos definiram que a fatalidade está relacionada principalmente aos acontecimentos materiais. E os acontecimentos que envolvem as partes ou a parte moral da existência de cada um de nós depende muito mais das escolhas que fazemos, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Mas se há uma fatalidade que envolve a vida espiritual individualizada de cada um de nossos espíritos, essa fatalidade é que todos, sem exceção, caminhamos para a felicidade. Todos, sem exceção, queiramos ou não, vamos caminhar para ou em busca da felicidade. Certamente que uns vão caminhar mais apressadamente, ou não apressadamente, que é o termo mais apropriado, mas mais rapidamente, e outros mais lentamente. Por isso que cabe a cada um de nós, pelo nosso esforço, pela nossa vontade, nos tornarmos melhores a cada dia. Sempre lembrando aquele pensamento do Chico Xavier, quando ele nos ensina que a evolução espiritual, ela se dá pela desidratação. Ou seja, para evoluirmos, é preciso desidratarmos. E essa desidratação, como que ela ocorre? Ela ocorre pela lágrima ou pelo suor? Pela lágrima, como consequência da dor, e pelo suor, como consequência dos esforços que fazemos para nos tornarmos melhores. Por outro lado, hoje ainda tivemos oportunidade de acompanharmos um pensamento do Chico que também muito nos motiva e muito nos estimula, que ele diz assim: quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Então, fica aí o convite para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, para que façamos essa reflexão de estarmos atentos para nos tornarmos melhores nas duas vertentes que fazem o nosso espírito evoluir, tanto na vertente do conhecimento, do desenvolvimento da inteligência, quanto na vertente da ampliação das virtudes morais, de desenvolver as virtudes morais, ou seja, a paciência, a coragem diante das dificuldades, a fortaleza de ânimo, a fé e tantas outras virtudes, principalmente derivadas do amor, mas do amor que não espera recompensa, do amor, que não espera retirar vantagem para si, se essa vantagem é motivo de prejuízo do nosso irmão de caminhada. Então, estamos aqui fazendo as despedidas de mais este episódio do nosso podcast, né? Se podemos assim dizer, né, Guilherme? E que essas reflexões, do fundo dos nossos corações, nós desejamos que sirvam para todos aqueles que nos acompanharam. Suas despedidas, meu caro Marcos, meu caro Guilherme, fiquem à vontade. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela paciência de terem nos escutado até essa hora. Esperamos que todo esse processo de reflexão possa ter ajudado a todos nós de alguma maneira. Que possamos ter compreendido pelo menos um pouquinho mais os desígnios do nosso Criador e os caminhos para a nossa necessária, indispensável e inevitável evolução espiritual. Como disse o Marcelo, é só uma questão de tempo. Mais tempo para alguns, menos tempo para outros, que muitas vezes optam por arrostar desafios maiores, enfrentar situações adversas mais significativas nas suas encarnações, e outros que optam muitas vezes por um pouquinho mais de comodismo, né? E vão mais lentamente nesse processo, caminham mais lentamente. Então, boa noite a todos, um excelente final de semana e até a próxima semana. Então, aqui é o Guilherme, boa noite a todos que estão ouvindo, boa noite a todos que participaram conosco via online ou que estão escutando agora através do YouTube ou através dos podcasts. E lembrando que estamos falando da Lei da Liberdade e a partir do programa seguinte, na próxima sexta-feira, vamos então entrar no assunto conhecimento do futuro, ainda dentro da Lei da Liberdade. É isso. Estava pensando se tinha mais algum recado para dar, não tem. Então, boa noite a todos, um excelente fim de semana, um fim de semana de muita paz, reflexão e descanso para a próxima semana que se avizinha, se Deus quiser, com muito trabalho e saúde para todos. Vamos ficar aqui então com a música Reforma Íntima. Às vezes tenho ouvido, este mundo está perdido, não dá pra mudar. Como melhorar? Mudar sempre é bem difícil, mas vale a pena tentar. A reforma é o princípio pra quem pense em chegar lá. Faça uma oração, exercite o perdão, pratique a caridade, um sorriso é preciso. Não esqueça a humildade, fica mais bonito se todos derem as mãos. Faça uma oração, exercite o perdão, pratique a caridade, um sorriso é preciso. Não esqueça a humildade, fica mais bonito se todos derem as mãos. Tantas vezes tenho ouvido, este mundo está perdido, não dá pra mudar. Como melhorar? Mudar sempre é bem, mas vale a pena tentar. A reforma é o princípio pra quem pensa em chegar lá. Faço uma